Uma boa noite a todos. Boa noite. É bom estar com vocês, muito bom. E toda a palavra do Senhor é proveitosa, toda ela. Não há um elemento dentro da Bíblia que não seja útil para nos iluminar o entendimento, para nos ensinar a verdade e nos guiar no caminho que devemos andar. Só que todos nós temos as nossas partes preferidas da Bíblia. E não tem problema que assim seja. Eu, no geral, dificilmente prego um sermão sobre o tema do qual eu vou pregar essa noite. Hoje eu vou pregar uma daquelas histórias do Antigo Testamento. E vamos abrir a Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 26. E o tema da pregação essa noite é o pecado de um rei humano e a soberania de um rei divino. 2 Crônicas, capítulo 26. Enquanto vocês abrem aí, a dinâmica dos reinados dos reis de Israel é muito interessante quando você estuda, especialmente os dois livros de Reis e os dois livros de Crônicas. Houveram reis bons e houveram reis maus, e geralmente os filhos sucediam os pais no trono. Então houveram filhos maus que vieram de pais maus, filhos maus que vieram de pais bons, houveram também filhos bons que vieram de pais maus e filhos bons que vieram de pais bons. Essa é a dinâmica completa aí das famílias de Israel. E é assim até hoje. Nós carregamos marcas boas e ruins dos nossos pais. A própria Bíblia nos diz, né, o fútil procedimento que vossos pais vos legaram, pelo exemplo e também pelo ensino. Só que alguns conseguem romper com esses padrões. Então, onde todo mundo é bêbado na família, a pessoa consegue não ser. Onde todo mundo mente na família, a pessoa consegue não mentir. E nós vamos estudar a história de um homem chamado Uzias. Uzias é do último grupo que eu mencionei. Ele era um rei bom, de um pai bom, que também foi rei. Mas no final, ele enveredou por caminhos ruins, de pecado, de transgressão contra a palavra de Deus. E nós vamos entender algumas questões a respeito dessa história. Então, 2 Crônicas 26, versos 1 e 4, assim diz a palavra de Deus. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Amazias, seu pai. Da nossa perspectiva, Uzias começou a reinar muito jovem, 16 anos. Mas ele já era considerado adulto dentro do mundo de Israel. Todo o povo o constituiu rei, ou seja, ele teve o total apoio do seu povo. E assim, ele tinha todas as condições de ter um reinado abençoado, maravilhoso, de ser um homem que fosse usado grandemente para a prosperidade, segurança e para a missão de Israel em pregar a palavra de Deus ao mundo. A Bíblia mesmo nos disse que Uzias, a princípio, fez o que era reto, o que era correto, o que era bom diante de Deus. E ele conhecia a palavra de Deus e a praticava. Mas a Bíblia diz que ele fez isso segundo exatamente como fez o seu pai, Amazias. Mas chega uma hora na vida que nós não podemos mais basear a nossa experiência com Deus na experiência dos nossos pais. Nós temos que revelar o nosso próprio caráter, revelar a nossa própria fé, quem realmente nós somos. E assim Uzias também. Com o tempo, ele iria revelar o seu caráter como ser humano diante de Deus. A princípio, a atitude dele foi a melhor possível. Vamos ler dos versos 5 a 7. Olha só a atitude de Uzias. O que foi que ele fez? A Bíblia diz assim. Se propôs a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate e o de Jabne e o de Asdod. Edificou as cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. Nós não conhecemos praticamente nenhum desses povos. Mas é como se Uzias começasse a reinar em Ponta Grossa e tinha inimigos em Irati, em Arapoti, em Curitiba, toda a região. E Deus teve misericórdia e o concedeu poder para que ele fosse vitorioso contra cada um desses povos ao redor. Assim, Uzias teve sucesso. E a grande fonte desse sucesso, no verso 5, foi uma atitude. Ele se propôs a buscar a Deus. Sempre que a gente se propõe a buscar a Deus, Deus nos abençoa com sua graça, com seu poder, com sua misericórdia e salvação. Nem sempre isso significa que nós vamos prosperar, ser ricos, não ter dificuldades. Nem sempre. Mas no caso de Uzias, isso significou. Uzias prosperou, foi abençoado, e é exatamente isso que nos diz o verso 5. E Deus o fez prosperar. A experiência de um homem que talvez teve uma experiência mais fácil na vida do que a nossa. Quem sabe Uzias teve mais dinheiro do que a gente, teve mais saúde do que a gente, teve inúmeras coisas a mais do que a gente. Mas nós vamos perceber o que foi que ele fez dessas coisas. Interessante que a prosperidade dele incluía o sucesso na guerra contra todos os seus inimigos. A palavra de Deus diz que ele foi vitorioso contra os filisteus, contra os arábios, contra os meunitas. E quando alguém tem sucesso neste mundo, imediatamente os outros homens percebem isso e reconhecem esse sucesso. A partir do verso 8 a 10, a palavra de Deus continua esse relato e nos diz assim: os amonitas, que eram também um dos povos ao redor de Israel, deram presentes a Uzias, cujo renome se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale, a porta do ângulo, e os fortificou. Também edificou torres no deserto, cavou muitas cisternas. Ele tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros, nos montes e nos campos férteis, porque ele era amigo da agricultura. Bom, Uzias, ele era agora um rei, cujo reino era forte em extremo. Ele não era pouco próspero, ele era muito próspero, muito forte na guerra, na agricultura, na construção e edificação da sua cidade. E esse é um quadro de riqueza, de prosperidade, de uma vida abençoada. Ele edificou Jerusalém e o suprimento do alimento começava a se tornar mais abundante através da sua obra. E o seu poder ia além disso. E ele prosperou e estendeu os seus limites. E, infelizmente, muitas pessoas que passam pela experiência da prosperidade, elas não compreendem as armadilhas da prosperidade. Eu tenho pensado, e para algumas pessoas eu digo isso, que a prova de alguém que tem muito dinheiro, talvez, em muitos sentidos, é mais difícil do que a que tem pouco dinheiro. Porque, de uma forma ou de outra, ricos ou pobres, todos estamos vivos. Isso significa que Deus nos dá o alimento, que Deus nos abençoa, que Deus nos dá vida a todos, ricos ou pobres. A diferença óbvia é que o pobre tem uma vida mais difícil de trabalho, de esforço, de compreensão da sua própria necessidade e dependência, o que torna o pobre mais suscetível a crer no Evangelho, por exemplo. O que é a mensagem do Evangelho? Nós dependemos de Deus para a salvação. Eu não mereço salvação. Se Deus me dá o que eu merecer, Deus vai me dar a morte eterna. Então eu dependo dele para ser salvo. De outra forma, nada feito. O pobre, por ter a dependência de trabalhar, de correr atrás do seu dinheiro, do seu alimento, matando um leão por dia, como se diz, ele tem mais facilidade de compreender isso do que a pessoa que tem tudo nesse mundo. Não quer dizer que Deus ame os pobres acima dos ricos. Isso não é verdade. Mas quer dizer que o rico tem uma tentação terrível de pensar que porque ele tem dinheiro no bolso, ele vai ter o que comer amanhã. Porque quem disse que nesse mundo vai ter o que comer amanhã? Quem foi que disse isso? Claro que nós queremos que tenha, que todos tenham o que comer amanhã. Mas um dia não vai ter mais o que comer. E aliás, esse dia já chegou na vida de muitas pessoas. Milhões de pessoas estão morrendo de fome todos os dias na face desta terra. E não há razão para pensar que essa situação não vai chegar até nós algum dia. A prosperidade de Uzias era maravilhosa. Um homem abençoado porque Deus o ajudou, nós lemos o texto. Ele fazia o que era reto diante de Deus, mas esse poder, essa glória, esse reconhecimento diante dos homens fez com que ele tivesse uma terrível decisão, uma terrível vontade, que a princípio para alguns pode parecer uma coisa muito besta. Vamos ler o verso 16 desse capítulo 26. Olha que quadro triste mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressão contra o Senhor, seu Deus. Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Que pecado pode haver numa situação dessa? Entrou no templo para oferecer incenso na presença de Deus. Bom, inúmeras questões devem ser colocadas aqui. Primeiro, esse homem, Uzias, rei, ele não era levita. Ele não era da família de Arão. E Deus havia estipulado na sua palavra que somente ofereceriam incenso diante do Senhor os sacerdotes da tribo de Levi, descendentes de Arão. Para alguns, isso pode parecer um racismo, excluiu todo mundo e só escolheu aqueles. Mas isso tinha lições profundas. Quando o israelita era representado por um sacerdote lá dentro do templo, ele sabia que aquele homem que estava representando ele, ele vinha de uma família que remontava até Arão, que Deus usou para libertar o povo do Egito. E em muitas partes da Bíblia, a Bíblia diz assim, lembre-se do que Deus fez na terra do Egito. O que era o povo de Israel? Era pobre ou rico? O povo de Israel era pobre no Egito, pior do que pobre, era escravo. E o que foi que Deus fez? Libertou um povo escravo e concedeu a eles o quê? Liberdade, salvação, uma terra, a terra prometida. Então, quando o sacerdote da tribo de Levi oferecia os dons, os sacrifícios no santuário, os israelitas sabiam que não era qualquer um que estava oferecendo. Era alguém que vinha da família do próprio Arão. Para que o povo entendesse essa história e sempre relembrasse, mesmo nos dias da prosperidade, que eles foram escravos no Egito e que só pela misericórdia de Deus eles tinham o quê? Uma nação próspera, rica e poderosa. Esse era o ensinamento. Agora, Uzias, o que acontece? Eles viviam numa sociedade religiosa e os sacerdotes eram muito bem vistos pela sociedade, pelo povo. Poxa, o sacerdote entra no templo, oferece sacrifícios, oferece incenso. E o que foi que Uzias fez? Ele cobiçou esse poder, essa influência, essa autoridade. Mas peraí, ele já era rei. Ele precisava cobiçar isso? Claro que não. Cada um tem o seu lugar na obra de Deus. Eu não preciso querer ser tudo, saber tudo e fazer tudo. Não preciso. Eu preciso fazer o quê? O que Deus me deu. Então, o que Deus me deu, eu tenho que fazer da melhor forma possível. Mas não fazer o que Deus não me deu. E esse foi o erro dele. E nesse erro, o que foi que ele fez? Ele passou por cima da palavra. Se a palavra dizia, só sacerdote pode entrar, ele não era sacerdote e entrou. Passou por cima da palavra. E da mesma forma, muitos, para fazer o que Deus não mandou fazer, mentem, roubam, matam, bebem, fumam, se entregam a um monte de coisa que não presta, por andar onde Deus não mandou andar. Então vocês percebem que o erro dele pode parecer super simples, mas envolve uma situação terrível de infidelidade. Mas Deus não iria permitir que ele fizesse isso sem dar chance dele se arrepender e de confrontar ele com a verdade. Versos 17 a 19. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram, a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, porém aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para esse mistério. Sai do santuário, porque transgrediste. Nem será isso para a tua honra da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Tinha o incensário na mão para queimar o incenso. Indignando-se ele contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quando o rei entra no santuário para fazer o que Deus não mandou fazer, os sacerdotes percebem o que ele está fazendo, ele pega o incensário e vai oferecer incenso, como se aquilo fosse trazer algum bem para ele, diante do povo ou diante de Deus. E os sacerdotes entram, mais de 80 sacerdotes, e dizem, rei, sai daqui. Não te pertence isso não vai te dar proveito nenhum, muito pelo contrário. Nesse momento, se o rei se arrependesse ali, nenhuma lepra cairia sobre ele. Porque Deus é grande em misericórdia. Mas o que acontece? Ele estava com o incensário na mão. O que o incensário representava? Todas as orações do povo. entregues na presença de Deus. E agora aquele homem que quer estar com as orações do povo nas suas mãos, que diziam, Senhor, tenha misericórdia de nós. Senhor, queremos cumprir a tua palavra. Senhor, queremos te obedecer e ser fiéis. Tudo isso ele tinha nas mãos como símbolo, mas o que ele tinha no seu coração? Indignação contra aqueles que disseram a verdade para ele. E quando a gente não ama a verdade, certamente a nossa situação não vai estar muito boa. E ali, o que acontece? Humanamente, aqueles sacerdotes poderiam arrancar o rei do santuário aos tapas. Mas não é mão humana que encosta nele. Os sacerdotes repreendem o rei, mas quem encosta nele é o próprio Deus. E ele foi tomado de lepra. As coisas de Deus não são brincadeira. E a lepra, especialmente há 3 mil anos atrás, há 2 mil anos atrás, quando isso aqui aconteceu, era uma doença terrível, sem cura, abominável, que as pessoas se despedaçavam vivas. E ela carregava o estigma de ser o símbolo maior do pecado, a lepra do pecado. E essa foi a experiência de Uzias, querendo se colocar em posição maior e melhor diante do povo, em posição maior e melhor diante de Deus, cai leproso. Da mesma forma, Adão e Eva, não foi isso que aconteceu com eles? Querendo ser como Deus, se tornaram como os animais. Agora roubam, mentem, matam, são guiados por instintos carnais que os fazem fazer todo tipo de porcaria, que é o que você está vendo no mundo hoje. Querendo se tornar Deus, se tornaram igual o diabo. Será que essa não é a experiência de alguns de nós? Querendo nos tornar os representantes de Deus, como pastores, evangelistas, pessoas que representam a Deus no nosso trabalho, na nossa família, nos tornamos críticos, maldizentes, mentirosos, errados, e certamente esse não é o caminho do céu. E nós precisamos entender isso. Agora, Deus feriu o rei com lepra, com doença. E a compreensão de que as doenças são castigos de Deus é uma compreensão imperfeita e não corresponde a toda a verdade. Mas no caso de Uzias, o rei soberbo e iludido, ele não foi punido com revolução social, nem com castigo corporal, mas o seu castigo veio de forma sobrenatural. E então os sacerdotes o lançaram fora do santuário. O que aconteceu então? A Bíblia nos diz no final do relato que o rei Uzias se tornou leproso, foi excluído da casa do Senhor e nunca mais entrou na casa de Deus. Até morrer, foi abandonado. Agora, interessante que enquanto tudo isso estava acontecendo, Deus já havia suscitado um grande homem de Deus, cujo nome era Isaías. Isaías já era profeta nesse tempo. E abre a sua Bíblia em Isaías capítulo 6, e nós vamos compreender uma questão interessante aqui. No meio de uma situação política complicada, depois quando você vai ler, o filho de Uzias, ele segue seu pai no trono, mas ele já não tem o apoio total do povo, e o povo continuava na prática do mal. Ou seja, a partir da morte de Uzias, toda aquela glória de Israel já começou o quê? A definhar, a murchar. E quando a coisa está difícil na terra, Isaías tem uma visão do céu. Isaías 6, verso 1 a 4. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Toda aquela instabilidade política, todo aquele problema que era grande, que afetava a nação inteira, o povo inteiro, foi respondido por Deus com uma visão. E enquanto as coisas vão mal na terra, Deus é soberano no céu. E as abas das suas vestes enchem o templo. E os seres celestiais, sem pecado, louvam o seu nome e reconhecem a sua santidade. Em toda desgraça que acontece na vida dos homens, Deus é reconhecido como soberano, porque está acima das desgraças. Porque está no controle quando o rei perde o controle. Porque perdoa o pecado quando o homem peca. Essa é a verdade. E se não fosse assim, não haveria esperança em lugar nenhum. E é aqui que Isaías percebe quem ele é. Porque ele não entrou diante do santuário para oferecer incenso que ele não poderia oferecer. Mas ele também era pecador. E no verso 5 ele diz, ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram quem? O rei. O rei que não é pecador. O rei que não erra. O rei que é perfeito, santo e todo-poderoso. Essa compreensão e convicção de Isaías, através da qual ele entende e percebe a santidade de Deus, humilhou ele, porque ele também era pecador. E assim também, quando nós encontramos com Deus, nós reconhecemos o nosso pecado. E não achando que está tudo bem pelo pecado, muito pelo contrário. Isaías não disse aqui, eu peco e tudo bem porque Deus é bom. Ele diz, eu estou perdido. É um pouco pior, é um pouco diferente. E quando a gente encontra esse Deus santo e maravilhoso, diante do qual nós somos imperfeitos pecadores, a atitude não pode ser outra. E é então, que vocês conhecem bem a história, Deus dá ordem para um anjo retirar uma brasa viva de um altar espiritual e tocar os lábios daquele pecador profeta. E a palavra de Deus nos diz que foi retirado a sua iniquidade e perdoado o seu pecado. Não é essa experiência da qual precisamos? Sermos purificados da nossa iniquidade. Que Deus retire a iniquidade da alma, do íntimo, da mente, através do quê? Do perdão. Lembra de 1 João 1,9? Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Amém. Através do perdão, Deus transforma. E certamente eu estou falando para pessoas que precisam de perdão. Somos pecadores. Cometemos pecado. E se o admitirmos, podemos ser perdoados. Isso não significa remoção completa e absoluta do pecado da natureza humana, mas significa que Deus nos dará tudo o que precisamos para a salvação. Nós não vamos ser glorificados hoje, mas nós podemos ser perdoados hoje. E através do perdão, transformados, curados, libertos e salvos para o reino de Deus. Se você pensa que Uzias não foi objeto dessa graça, lembra da história dele. A Bíblia diz que ele foi abençoado. Deus lhe deu força. Deus lhe deu poder. Porque o amou, porque ele fez o que era reto diante de Deus. Isso é uma obra da graça e de nenhuma outra força. Mesmo quando ele errou, mesmo com o fato de que ele pecou, Deus não retirou a sua misericórdia dele. Qual é a prova disso? No próprio livro de Crônicas, no capítulo 27, 2, no segundo livro, diz que Uzias fez o que era reto perante o Senhor. Ele só coloca um porém, a não ser no caso no qual ele ofereceu incenso no templo do Senhor. Deus não removeu a sentença da lepra, o que ele poderia ter feito, porque Jesus curou muitos leprosos. Deus só não retirou a lepra dele para que todos soubessem que com Deus não se brinca. Mas mesmo carregando o peso da lepra, certamente Uzias pôde receber de Deus perdão e graça se ele se arrependeu do seu pecado. Não podemos dizer que ele está perdido e nem salvo, só Deus o sabe. Mas certamente esse homem, mesmo pecador, foi objeto da graça de Deus. Por fim, lembre-se que os pecados podem ser perdoados, mesmo que a gente sofra algumas consequências do pecado. Até mesmo para que a gente lembre o quanto o pecado é podre e ruim. Por fim, se lembrem que a lepra pode ser curada. E mesmo quando ela não for, mesmo quando as dificuldades permanecerem, isso não significa que Deus não nos ama e não cuida de nós. E por fim, Deus transforma situações horríveis, ruins, em aprendizado e bênçãos. Porque através das situações ruins, Deus molda o caráter para que o homem encontre aquele que é santo, reconheça o seu pecado e seja purificado através do perdão. Meus queridos, eu tenho certeza que não há ninguém aqui essa noite que não precise passar por essa mesma experiência. A experiência na qual Uzias falhou em certo momento, de reconhecer que tudo é de Deus e nada é meu. A única coisa que é minha é o pecado, o resto é de Deus. Se tem bênção, se tem glória, se tem felicidade, se tem luz, se tem salvação, é porque Deus deu. Todo o resto é resto. Agora, infelizmente, todos nós erramos diante de Deus. Isaías de uma forma, Uzias de outra forma, você e eu, cada um de uma forma diferente. nas nossas imperfeições. E se não formos perdoados, não há sentido. E se não formos perdoados, onde vamos buscar transformação e vida nova? Por isso, hoje, eu vou fazer um apelo a vocês e pedir para que vocês avaliem com seriedade, com profundidade, a experiência espiritual de vocês, para que elas não se baseiem no pai, na mãe, no avô, na avó, para que elas não se baseiem na prosperidade visível desse mundo, para que a gente adore a Deus só quando está tudo bem e quando está tudo mal, não. Para que vocês não se afastem da palavra que, acima de tudo, prega, amem uns aos outros. Não se esqueçam disso jamais. E que vocês possam entregar todos os pecados nas mãos de Deus. E se vocês o fizerem, receberão perdão e receberão transformação e salvação da parte de Deus. Vamos orar então. Senhor Deus maravilhoso, bendito Pai. Obrigado porque o Senhor é melhor do que tudo nesta terra, meu Pai. Não adianta nada, dinheiro, fama, prazer, poder, influência. Sem o Senhor tudo isso é vazio e com o Senhor nada disso importa. O que importa, Pai, é que o Senhor aceite o nosso coração e perdoe os nossos pecados, Pai. Precisamos de transformação e precisamos de luz para andarmos no Teu caminho, meu Deus. Que o nosso pecado seja perdoado, seja ele qual for. E assim que o Senhor nos ensine a Te amar e a amar todas as pessoas. Entregamos os nossos sonhos, os nossos caminhos, nossa família e a nossa vida por completo a Ti. Em nome e por amor de Jesus Cristo nós te oramos. Amém.